Bem, amigos do Live, vamos começar a nossa edição de número 68 da nossa terceira temporada já de podcast. E vamos falar o que aconteceu em Las Vegas, né? Só dando o um recado inicial, o Pedro ainda está sem internet lá na fazenda onde ele está trabalhando agora. E tá mais uma semana aqui, eu e o Elhão aqui, mais uma semana junto aqui. E essa semana nós não temos convidado, foi convidado o Ricardo. Mas o Ricardo acabou não me respondendo em tempo de começar a gravação. Então, essa semana vamos sem convidados. Vai só eu e Elião mesmo essa semana, né, Elião? Firme e forte, hein? E para começar, né, vamos falar o que aconteceu na Xfinity Series, que para mim foi um final de semana como um todo. Foi um final de semana bem tranquilo. Tivemos duas corridas mais light. Eu esperava um pouco mais de Las Vegas, né, mas. Até que no estralar dos ovos aí foi bom e com certeza, para mim, o final de corrida da Xfinity Series foi muito melhor, foi muito mais interessante se ver com a chegada do Ryan Blaney em cima do Austin Dillon. Bom, vamos então falar da Boyle Game 300, que aconteceu no sábado à tarde lá em Las Vegas. A vitória ficou com o Austin Dillon que agora que soma três vitórias na Xfinity Series, duas no Kentucky em 2013 e agora essa vitória agora perdão, em 2012. E essa vitória agora em Las Vegas aí, sua terceira vitória na carreira. Para mim, um número muito baixo para um piloto que já é um Cup Driver regular já, e pelo seu segundo ano já é um Cup Driver regular. É, são dois títulos aí na Xfinity Series, mas um resultado. Perdão, um título, né? Um título na Xfinity Series e um título na Truck Series. Mas ainda para mim, muito aquém ainda do que poderia ser aí o Austin Dillon. Bom, o Austin Dillon venceu a corrida. Eu já vou dar os meus destaques aqui, viu, Elião? Passar os meus destaques aqui. O meu primeiro destaque aqui, sem ser o já falei do vencedor. Outro foi para mim o Denny Hamlin. Denny Hamlin que andou bem aí no carro 54, caiu lá para trás, largou um pouco mais atrás, 11º. Logo no começo ele teve problema também, caiu para trás, fez uma boa corrida aí, conseguiu um top 5 aí para esse carro 54 aí, que sempre é um carro que faz muito bem aí quando tá nas mãos do cara certo aí, do Kyle Busch, né? Esse carro 54 nas mãos do Kyle Busch aí, realmente se faz miséria. Eu acho que quanto mais piloto coloca um carro 54 e vemos que não temos o mesmo resultado do Kyle Busch, isso só mostra aí o tamanho do talento do Kyle Busch aí. É, o Kyle Busch que ainda sem alguma previsão de volta para a temporada aí, mas se falam em 6 meses por enquanto. Bom, meu outro destaque também é o Brandon Paul. Brandon Paul teve um carro 42, meio que de última hora ali, pressionou 42 e fez um bom resultado ali. Sua primeira corrida em 2015, né, o Brandon Paul, e já conseguiu já um top team aí. Então parabéns aí ao Brandon Paul aí. Elião. Tudo bem, pessoal? Sábado à tarde, né? Tivemos a terceira etapa da Xfinity Series, né? O Austin Dillon, durante o qualifying, foi dominante. É, carro 33 superior, né? É, faz tempo que eu não vi esse equipamento tão forte, desde os tempos do Kevin Harvick que competia nele. Embora no ano passado o Paul Menard tenha vencido uma prova nesse carro em Michigan, né, Léo? E o Dillon mostrou, como você falou, os números dele são baixos, né? Mas. É, logo após ele ter vencido o título, né, ele competiu poucas provas no, na Xfinity, né? E ele sempre foi o piloto que conhece a consistência dele, não à toa foi campeão sem vencer nenhuma corrida, mas conquistando alguns segundos lugares. É um piloto que sempre costuma chegar ao final da prova com o seu carro inteiro, né? É, achei bastante interessante. É, ele mostrou bastante maturidade, né, no final ali. Com o Ryan Blaney voando, ele conseguiu bloquear o Blaney. Tá certo que o Ryan não foi tão agressivo como outros pilotos seriam, né? Mas o Blaney ganhou, perdão, o Dillon ganhou confiança, né? Venceu essa prova e semana passada até estava defendendo ele, o Ty Dillon, né? Eu acredito muito nesses pilotos. Eu acho que os números deles agora não são tão impressionantes como o do próprio Chase Elliott, né? Que é a grande estrela da Xfinity, ou até do próprio Larson, na né, Speed Cup. Dois pilotos que, de certa maneira, tiraram um pouco do brilho dos irmãos Dillon, né? A gente for ver os números dos dois na carreira, é de se respeitar, né? Enfim, mas é bastante animado, até porque o Austin deve fazer pelo menos 25, 26 provas nesse carro, né? E ver ele ali competindo com o carro da RCR para vencer corridas é bastante interessante. Lembrando que ano passado a equipe teve bem abaixo do que vinha fazendo em outros anos, né? Lembrando que o Kevin Harvick, né, Léo, tinha um trabalho com esse carro da RCR na Xfinity já desde 99, 2000, né? São 15, 14 anos. 3, 14 anos com o trabalho ali sendo feito e agora essa mudança, né? No segundo destaque aqui, né? Vai pro Ryan Blaney, né? Eu tenho um número aqui, você confirma depois, né, Léo? Mas parece aqui que nas últimas 8 largadas do Blaney, né, X20, né? Ele sempre chegou no top 4. Tô até confirmando aqui, mas vai ser isso aqui mesmo. Enfim, o Blaney, que eu acho que uma das grandes penas, um dos grandes que a gente tem que lamentar nessa temporada, ele não estar competindo em tempo integral. Mesmo que confirmando, é o número mesmo. Nas últimas 8 largadas, o Blaney terminou sempre no top 4, né? Andando no carro 12 e 22, né? Olhando esses Beleza. números, né, Léo? E olhando aqui desde Iowa, eu acho que 10 provas, as últimas 10 provas do Ryan Blaney, ele sempre chegou no top 10. Inclusive uma Legal. vitória em Bristol, né? Pode falar, Léo. Ó, eu vou um pouquinho mais longe. Ele teve, vamos colocar aqui, ó, ele fora do top 12 10. provas, né? Fora do 12 top 10 provas, né? aqui, são 31 largadas, são 31 largadas na Xfinity Series. Ele tem 2 vitórias, 13 top 5 e 24 top 10. Então quer dizer, então, ali, são 6, 7, apenas 7 corridas em 31 largadas, ele não terminou dentro do top 10. Então, acho que não precisa falar mais nada desse piloto do Ryan Blaney aí, quando ele tá com o carro da Penske fazendo suas participações aí. São 13 top 10. A última prova que ele largou com o carro da Penske, na Xfinity, não terminou no top 10, foi em Talladega, prova em que ele vinha muito bem, só que ele fez uma besteira lá, mas certamente iria terminar ali na frente, né? Senão essa sequência seria maior ainda, né? No ano passado, só em Talladega ele não terminou no top 10. Mas lembrando, né, que a Penske tem um equipamento bem superior à própria RCR, né? Até a própria Roush, né? Tem que dar esse ponto, né? O carro 22 anos, mesmo assim, o Brenner mostrando bastante consistência. Mas como eu tava falando, né, Léo? Até o dia que o Raposo dava aqui, eu citei que eu acho que a grande lamentação que a gente tem que ter desse ano na X20 é o fato do Ryan Brenner não estar competindo em tempo integral, mesmo em uma segunda operação do time, né? Seria uma coisa bastante interessante ver ele andando contra o Chase Elliott, né? Eu acho que seria um adversário tanto pelo talento e tanto pelo nível de competição da Penske, né? Seguindo aqui, né, o Brenner no final ali, por muito pouco não tirou a vitória do Austin Dillon, sendo extremamente agressivo ali, raspando no muro nas últimas voltas, cada volta ali, faltando 3, 4 voltas, ele ia mais fundo ali na curva 3, né, na saída da 3 ali, na linha de chegada ali, até no final ele perdeu o carro, deu uma linda salvada ali, terminando em segundo lugar. É interessante ver o desempenho do Brenner, né, passando aqui. O Eric Jones foi um piloto que eu gostei muito. Ele se envolveu um problema com o próprio Ryan Blaney, né? O Blaney pediu desculpa depois até, né? Um incidente de corrida para mim, né? Isso acontece, né? Ainda mais nessa saída com essa curva 3, né? Que é um lugar tipo tradicional da gente ter carros escapando ali, né? O pessoal vendo o fio da viola ali, né? Como Ali diria abana Rota, mesmo, né? cara. Então, ali, assim como Charlotte, a saída ali em Charlotte também eu acho muito parecido. Essas curvas são locais onde você sempre vê pilotos tendo problemas. Seguindo aqui na minha lista, outro destaque que eu coloco aqui foi o Bubba Wallace, né? É uma corrida muito consistente dele, né? O Brandon Gogan, eu quero que você fala depois que eu terminar aqui, né, Léo? Mas o Bubba Wallace, o terceiro top 10 dele, né, Léo? Me confirma, não lembro a posição de chegada dele em Daytona, Do Bubba mas Wallace? foram pontos em Daytona. Confirma, pode deixar. Então, O Bubba agora é quarto colocado no campeonato. É coisa curiosa, né? Ryan Reed mesmo não aparecendo muito bem. A gente tem três pilotos da Roush no top 3 do campeonato. Início de ano ainda, Elião. mas de certa maneira surpreendente. Pode falar, Léo. Ó, o Daytona ele foi 12º, Atlanta semana passada 11º e sábado ele foi o sétimo. Sim. Se bem que ele deu, de certa maneira, perto do final, a gente teve uma bandeira amarela ali. Não sei se foi break coke ali, mas foi uma amarela que alguns pilotos acabaram se dando mal, né? Agora o Chase Elliott se deu muito bem nessa bandeira amarela, né? Mas mesmo assim o Bubba terminou muito bem a prova, né? Ele, como se tem em outros programas, o principal ponto do Bubba é terminar as provas com o carro inteiro, né? Não se envolver em confusão. Ele tá me surpreendendo, né? Muita gente tava colocando muita fé nele. Eu tava com um pouco mais de cuidado com o Bubba, porque a gente viu o Devin Bain temporadas passadas. Tudo bem, o Bubba pode ter mais talento que o Bain, né? Mas é bom lembrar que o Bain tinha uma pintona 500 nas costas e ficou a pé no meio do caminho, né? Da temporada, né? Seria uma pena ver o Bubba Wallace quando sem patrocínio no meio do ano. Por isso é muito bom ver esse tipo de resultado com ele. Outro cara aqui que a gente tem que dar destaque aqui, ele fez a corrida muito consistente. Ele terminou um pouco mais à frente, foi o Regan Smith, né, Léo? Ele começou muito mal o campeonato, já se recuperou, ganhou pontos, posições importantes para vencer essa batalha contra o Chase Elliott. Ele terminou na frente do Chase nesse fim de semana. O Brandon Bull você citou, né? O Ty Dillon, ele teve um probleminha ali nas últimas relargadas, né? Tocou no muro, daí perdeu o rendimento, terminou em oitavo lugar. Perdeu pontos em relação ao Chase Elliott, mas assumiu a liderança do campeonato. E curioso, né, Léo? Os irmãos Dillon que foram contestados na última semana, né? Um venceu a corrida e o outro é líder do campeonato, né? O E teu como eu líder. falei durante a semana, a chave para Ty Dillon e para o Chris Buescher, que não fez uma prova boa, ele também tem um pouco de azar naquela bandeira amarela lá, é terminar no top 5. A única chance que eu vejo deles é ter alguma chance contra o Chase Elliott é terminar no top 6, top 5 e não ter TNF. Aproveitar os erros do Chase Elliott, porque se eles tiverem esse tipo de problema, estão fadados a sucumbir com o passar das provas. E o último piloto que eu vou citar aqui, né, é o Dani Soares. Boa posição aí, em 10º lugar. Lembrando que no fim do treino de sexta-feira ele foi num posto de saúde médico, ele teve algum problema, né? Ele recebeu sangue, né, Léo? Ou era soro? Não lembro direito. Você deve ter prestado atenção melhor que Recebeu eu nisso aí, soro. mas. Então, conseguiu o 10º lugar aí. Eu acho que é o primeiro top 10 dele na categoria, né? O Brandon Poole, você já citou. Brandon Poole, para quem não conhece, ele é um piloto com bons números na arca. Ele conseguiu um patrocinador. Vai fazer pelo menos 14, 15 provas no carro da Harry Scott Motorsport. Naquela bandeira amarela, ele teve sorte também, assim como o Chase Elliott, ficou na volta do líder e terminou muito bem com o carro inteiro. Já fez mais com o dele DNFs que em uma temporada, praticamente, né? Foi muito seguro durante toda a tarde. E é isso aí, Léo. Gostei da corrida, não foi uma prova. É alucinante, né? Mas o final mostrou que os jovens pilotos, eu acho bastante agradável ver pilotos jovens que competem no Sprint Cup descendo da Xfinity, principalmente na situação do Austin Dillon, né? Que precisa de afirmação. Algumas vitórias na Xfinity, eu acho que vão dar uma confiança maior, uma solidez para o trabalho no domingo soar bem, né? Como eu citei na semana passada, né? Eu acho que ele precisa de tempo e de tranquilidade, cara, porque ele tem talento e ele mostrou que se tiver um carro para ser vencedor, ele pode vencer corridas. Isso para mim é fundamental, né? A última vitória dele, né, Léo, tinha sido na Truck Series no ano passado em Pocono, né? Fora isso, em 2013 ele venceu em Eldora, aquela prova que ele ganhou do Larson até, né? Fora isso, essas vitórias do Quintan, como você falou, são poucas vitórias, mas a gente vê aí o Crafton na Truck Series aí com poucas vitórias, mas hoje praticamente virando um ícone da Truck Series, né? Eu acho que tem que dar muito tempo para esses pilotos, ter muita calma e não fazer pré-julgamentos, que a gente pode correr o risco de queimar a nossa língua. Leonardo? Vencendo um pouco e na hora certa, tá bom, velho. Isso é o mais importante. Bom, Vencendo o Homestead, né? Pode é, falar, Léo. vencendo o Holmes tá ótimo. Pode fazer segundo colocado o ano inteiro. Chega no Holmes você vencendo, tá beleza. É campeão. Bom, aproveitando aí os ganchos aí que você falou aí, né? Deixa eu falar os números aqui e passar um pouquinho o resultado aqui, né? Bom, vamos lá então. A corrida teve duração até que razoável aí, 2 horas e 22 minutos, né? Tivemos 6 bandeiras amarelas, tivemos 13 trocas de liderança. A margem de vitória foi super apertada, 0,6, né? Bem apertado, bem apertada mesmo. Bom, falando das bandeiras amarelas aqui, tivemos o problema do carro 19, do Mike Bliss, já no comecinho da corrida batendo ali na curva 2. Depois tivemos detrito na pista. Depois o Blake Koch, para variar, rodou, acabou batendo na 4. Depois, mais tarde, o 90, o carro 90 acabou batendo também, acabou tendo problema aí do Mario Gozerlin. Esse aí foi uma pena. E tivemos também o Dakota Armstrong, né? Acabou tendo problemas aí com o David Starr na volta 169. E por último foi o carro 20 e o 22, que foi o Eric Jones e o Ryan Blaney aí. Eles acabaram se estranhando um pouco aí, né? Ficou pior pro Eric Jones. O Jones acabou encostando o seu carro. Foi fim de corrida para ele, mas conseguiu ainda salvar ainda um 29º lugar aí, o Eric Jones aí. Não deu, conseguiu fazer muita coisa, não. Bom, Ele bateu muito forte, né, Léo? De bateu muito frente numa forte de parte que frente. não tem silverware, né, cara? Bateu uma parte muito forte na parte de frente ali. Mas fazer o quê? É coisa de corrida, né? Foi um toque meio que sem querer do Ryan Blaney aí. Elião, falando aqui um pouco do resultado final aqui, devo falar dos 15, talvez um pouco mais, não sei. O Austin Dillon nós já falamos, foi vencedor. O Ryan Blaney, uma grande corrida, apertou o Austin Dillon até o último para tentar essa vitória. Faltou para mim ali pro Ryan Blaney vamos dizer assim, um move chamado Bumper Room. Eu tenho certeza que tivesse dado o Bumper Room ali na quis entrar no try over ali. O Ryan Blaney teria mandado o Dillon pro muro e ter vencido isso daí. Aí eu relembrei na hora, quem acompanhou no Twitter, né? Eu relembrei em 2008, quando o Keselowski e o Cal Edwards vinham na frente brigando e o Mark Martin doido para passar os dois. E ele não tinha espaço. O que o Mark Martin fez? Deu um bumper room no Cal Edwards, que acabou pegando o Keselowski, foi os dois pro muro. A vitória veio pro Mark Martin. Às vezes o piloto para Léo. vencer tem que ter um pouco de sangue no olho também, né? E fazer um move meio, vamos dizer assim, alucinótico aí. Pode falar, Leão. Uma situação um pouco diferente, porque os carros estavam praticamente lado a lado, né? Mas eu acho que foi até mais Não, mas o aguda a Mark Martin situação. empurrou o carro. 2007, 2007, Jeff Burton e Kyle Busch, né? No final ali, um final que foi bem forte, você lembra? O Jeff Lembro. Burton contra o Kyle Busch em 2007. Lembro sim. Mas o Kyle Ryan Busch Blaney rodou lá. tinha que ter destabilizado o carro 33. Esse foi o erro dele, ele não destabilizou. Que Mas aí. também, Léo, tão um pequeno ponto aí, né, cara? É aquela, né, do objetivo do piloto. Tudo bem, tá ali para vencer, vencer, vencer. Mas para alguns pilotos, em algumas situações, talvez não valha a pena você fazer um move ali, fazer aquilo que tem que ser feito para vencer corrida, porque lá na frente ele pode pagar um preço mais caro, né? E tudo bem, o Mugart aqui iria falar que o Brenner teria que ter sido mais agressivo, teria que ter dando esse toque no Dillon, né? Permita-me Mas eu não discordar, sei se Elião. pro, então, mas eu não sei se para o Ryan Brenner valeria tanto a pena, né? Porque Não, você pode vencer hoje, mas arrumar um inimigo pro resto não da faz mal. temporada, né? E a gente já casos que. São dois E é pilotos que também tem a não questão do lutam. respeito na pista, né, Léo? O cara, não, na próxima vez que o Dillon tiver atrás do Brenner, talvez o Dillon vai lembrar que o Ryan não foi tão agressivo com ele e vai devolver o favor, né? Tem dessas coisas, né, na pista, né, Léo? São dois pilotos que não lutam pelo título. São dois pilotos que não lutam pelo título. Era vencer ou vencer. E o Ryan Blaney acabou não vencendo. Assim, pro Ryan Blaney, tanto faz como tanto fez ali. Interessante foi os pontos pro carro 22, né? Garantiu mais uma pantada de ponto pro carro 22 aí. Creio que esse carro 22 deva ser o carro campeão desse ano mais um ano seguido, né? Esse 22 aí. Mas assim, eu creio que se tivesse algum outro piloto ali atrás ali, não, talvez seria diferente o resultado. E existem momentos que ficam marcados para sua carreira toda e jamais serão esquecidos. E eu creio que se o Ryan Blaney tivesse feito isso, eu ia ficar ser, ia ser uma chegada que ia ser eternizada aí, que com certeza iria valer muito aí pro currículo dele aí. Interessante, independente de ter inimigo ou não. São movimentos de corrida que são temos nós, temos time, temos prazer de ver. Mas ele optou por não fazer nada, acabou levando o bloco, ficando quieto ali. Eu tenho certeza que fosse um outro tipo de piloto aí, eles davam um empurrão ali no Austin Dillon ali, o Austin Dillon estabilizar, ia desestabilizar o carro ali, e o Ryan, outro cara ia vencer. E o Ryan Blaney teve a oportunidade e não fez isso, mas tudo bem. O Então, como só lembrando rapidão, Léo, só não fugindo muito, ano passado o Brenner teve uma situação em que o piloto que vinha atrás dele foi extremamente limpo e o Brenner venceu a prova, né? Foi o Germán Quiroga em Motorsport Park. É bom lembrar desse fato que, lá como eu no falei, são Canadá? contextos, são situações, Não, que foi, os dois foram. lá no Canadá para mim, o Germán Quiroga tá procurando o Ryan Blaney até hoje. Ele se perdeu. Não, sim, Ele perdeu o sim, Léo, Blaney no claro, mas eu tô. retrovisor. Sim, Léo, só que eu tô falando o seguinte, tudo bem, mas o Quiroga foi extremamente limpo. Se o Quiroga fosse um pouquinho, se ele poderia ter Não. sido mais agressivo com o Brenner. Para mim o Quiroga não foi limpo. O Quiroga perdeu o Ryan Blaney no retrovisor. Ele não sabia onde que o Ryan Blaney tava. Essa é a minha opinião. Não, sim. Não, Léo, eu não falo daquele último bug. Eu falo que nas duas, três voltas finais ali, ele poderia ter utilizado uma agressividade maior, né? Eu não tô, tudo bem, os dois, tipo. Tinha um jogo para eles jogarem ali, e eles jogaram as regras, né? E o Brenner se deu bem, né? Eu acho assim que, tipo, tem momentos e momentos. Eu lembro do Bubba É, Wallace quando o meu. Keselowski, no ano passado em Bristol, pela Truck Series também, que o Bubba teve a chance também de rodar o Keselowski ali, de ser mais agressivo e preferiu não atingir. Mas como eu falei, existem momentos e momentos. Tem hora para você fazer e tem hora para você não fazer. É, meu E amigo. lembrando, o Brenner já teve um incidente com o Jones, né, também durante a prova lá, que não estava tão bem esclarecido aquele momento, né? Mas seguimos. Aí é que tá a diferença, meu amigo do Lima. German Quiroga está assistindo a NASCAR da televisão e o Ryan Blaney tá aí, ó. Um movimento pode fazer toda a diferença na sua carreira. Mas enfim, vamos lá. Não, sim. Não, sim, Léo. Mas, tipo, no contexto do Quiroga, tem que ver também que ele exagerou por ser muito agressivo da prova em Gateway também, né? E acabou ficando meio queimado. Depois desse, tudo bem, o Quiroga pode estar assistindo em casa, mas depois daquele dia ali, ele ganhou o respeito de alguns outros pilotos, pode estar hoje em casa. São situações. O Donnie Lea, por exemplo, que correu na Truck Series em duas temporadas, teve uma chance, era aquela, fez aquilo que teve estar lá atrás, lá no Mansfield Park, e até hoje todo mundo chama esse movimento de Lia Move, né? Lia, o movimento Donnie Lia. Mas seguimos então para o terceiro colocado. Por isso que eu te falo, tem movimentos que ficam marcados na história. Vamos lá. O Egan Smith foi o segundo, terceiro colocado recuperando o campeonato. Denny Hamlin não conta porque ele não marca ponto pro campeonato. Chase Elliott ali em quinto, já começa o Chase Elliott a mostrar que voltou em 2015, não tá pra brincadeira. Brendan Gallagher, uma excelente corrida, grande corrida. Foi sólido ali a tarde toda. Ele e o Dale Lawrence Jr. já aproveitando o gancho. Os dois ali, ó. Andaram a tarde inteira dentro do Top Team. Parabéns para os dois. Eu sinto que a Richard Childress Racing, né, a RCR, eu sinto que ela não tá, ela tipo assim, ela tá se sentindo um pouco incomodada com esse pulo da Entica aí, esse pulo maior da Entica aí, sendo o único time Chevrolet que sempre sobra na Xfinity Series e sempre sobra na Sprint Cup. Eu sinto que ela tá começando a se sentir um pouco incomodada aí. Tá fazendo mal para ela esse negócio de só Junior Motorsport, Hendrick, Stuart Haas Race. Tá fazendo mal. Eu creio que o senhor Richard tá fazendo uma jogada ali para dar um pulo aí para melhorar esse ano deles aí, né? Melhorar não, né? Ter um bom ano pela frente e não ficar muito nesse banho-maria igual foi nos últimos anos aí. Bom, Já está muito melhor que no ano passado, já porque tá quando eles foram muito por isso. melhor. A Receiver, quando conquistar o primeiro, o top 5, foi lá depois da décima prova lá. No bloco da Speed Cup eu vou falar como que tá o desempenho dela da Richard Motorsports. Eu tô engasgando porque eu tô lendo aqui quando foi que. Só falar um dado interessante aqui, tá? A Richard Petty tem. Perdão, Richard Petty não, a Richard Childress tem 1.093 largadas em 18 anos na Xfinity Series. Número bem interessante. Bom, enquanto carrega aqui, eu vou seguindo aqui. Ó, seguindo aqui, o Ty Dillon, né? Outro RCR aí, em oitavo. O Breno Polo aí, em nono. Em décimo, o Daniel Soares aí, salvando a corrida dele aí, salvando o top team aí, Daniel Soares. Em 11º, Eric Kimura. Em 12º, Denny Hamlin Jr. 13º, o Elliott Sadler. Esse cara aí, pra mim, perdeu uma mão do negócio. Esse cara aí não tá merecendo o carro que ele tem, não merece o equipamento que ele tem. E esse tá perdido. Perdidaço aí, ó. Mas em contrapartida, né, o Chris Buescher chegou atrás dele aí em 14º. Possa ser, vamos acreditar que seja apenas uma falha no desempenho aí, um desempenho não tão bom aí da Roush aí em Las Vegas. Em 15º, o Ryan Reed aí, mais um Roush aí, 13º, 14º, 15º, e só o Dale Earnhardt Jr. em 7º, salvando aí a RCR de um vexame em Las Vegas. Realmente, para mim, Mas um pouco terminaram abaixo. os quatro. Sim, não, sim, mas a Roush pelo menos terminaram os quatro carros inteiros, né? Eu acho que isso já é uma. RCR e Roush, tipo, elas não estão muito longe do nível que a gente imagina, né? Que essas equipes devem ter, mas comparando com o ano passado, um piloto Ryan Reed, por exemplo, ano passado nem terminar as corridas ele terminava, né? Agora tá terminando ali, 15º ali, top 15, né? Porque, em relação, como eu falei. Para você disputar o campeonato da Xfinity, você tá sempre no top 10 ali, no 12º, 13º pode até rolar, mas você tem que sempre terminar as corridas. Sempre terminar as corridas é fundamental para essas equipes. Aí, Leão, pra falar do Brendan Gallagher, o Brendan Gallagher ano passado ele foi top team em Daytona. Ele começou o ano já marcando um top team aí. E em Bristol ele foi top team também, tá? Agora que nós. É, e também em Phoenix ele foi top team também. Lembrando que ele venceu ano passado duas corridas: Kentucky e o Kart Lake, famoso Road America. E terminando aqui, né, o JJ Ely em 16º. Pra mim, JJ Ely mais uma vez leva o prêmio. Faço muito pelo pouco que tem. Fez muito, né? Pelo pouco que tem. O David Starr em 17º. O Ross Stall em 18º. 19º, John Stallings Jr. E em 20º, o Não Lando bateu, né? Castle. Não bateu, né? Oi? Ele Não, não não. bateu o John Não Stall, né? bateu. John Stallings não bateu. Prova rara. Primeira Raro, né? corrida aí. Raridade aí, ó. Bom, quem assistiu a corrida prestou um. Conseguiu conter. Ele assistiu, né, um momento histórico na NASCAR. John Stallings Jr. não bateu, não fez nenhum arranhão no carro, terminou a corrida com o carro inteiro e fez quase todas as voltas, completou quase todas as voltas, completou 198 voltas das 200 voltas aí, terminou duas voltas atrás do John Stallings. Bom, Léo, pode passar pro campeonato? Nosso campeonato já Vamos secou. para o campeonato então. Campeonato, Ty Dillon é o líder. Chris Buescher vem menos 6 pontos, Ryan Reed menos 15 pontos, ainda está se mantendo ali na frente ali. Dale Earnhardt Jr. menos 16 pontos, Chase Elliott menos 24 pontos, Reagan Smith menos 33, junto com Galgun também, menos 33 pontos os dois. David Starr menos 36, Chase Elliott menos 37 e Roush Stein fechando os 10 primeiros ali, menos 38 pontos. Aí já vem um pessoal aí que tá meio fora já, tá assim, ó. Se eles quiserem almejar algo, tá bem complicado, né? Gianni Clements tá menos 44 pontos do Ty Dillon, da Coda Armstrong, menos 48. JJ Ely e Daniel Soares, menos 49 pontos. O Eric McCrury, menos 55, junto com Lando Castle. Brad Scott, Blake Koch, Ryan Sigan e Ryan Blaney, são os 20 primeiros colocados aí no campeonato da Xfinity Series. Meu amigo Hélio Lima, alguma observação sobre o campeonato? Então, o campeonato começou, né? Por enquanto, os carros da Roush permanecem ali no top 5, né? Três carros ali. Eu acho que o Ty Dillon tem que. Ty Dillon, Chris Buescher, para ter alguma chance contra o Chase Elliott, eles têm que terminar sempre ali no top 6, top 7. No top 10 já tá bom, mas sim, mas não tem do abandono, não tem DNF, porque um DNF é fatal. A grande dúvida que eu tenho é saber, eu só posso em qual prova que o Chase Elliott vai chegar na liderança, Léo. E agora são, olhando aqui, 29 pontos, né? Não, não 29 pontos, não. É 24, 25 pontos. Ele tem 95, o líder Ty Dillon tem 119. São 24 pontos de diferença. Quantas provas demora para tirar? E eu quero que você fale também do campeonato de proprietários. Eu vou falar aqui rapidão, Léo. Cinco Tá o carro corridas, da. Elião. Para mim, em cinco corridas, o Chase Elliott já deve chegar ali no meio desse pagode aí. Sim, aqui, Léo, olhando o campeonato de proprietários aqui, nós falávamos do carro 22 contra 54 no início da temporada, né? O curioso é que o carro 88 venceu em Atlanta, né? E o carro 33 ganhou agora em Las Vegas, né? Vamos ver se a Richard Childress mantém esse nível, nesse equipamento, né? Acho que a grande notícia para o Ty Dillon é que a equipe consegue ter um equipamento dominante, vencedor. Há muito tempo eu não via esse aí tão forte. Esse é porque o Kevin Harvick corria com esse equipamento. Só por causa de proprietários olhando aqui, o carro 33 da Childress tem 127 pontos ao primeiro, um ponto à frente do 22 da Penske, né? E dividido por Blaney, pelo Logano e pelo Keselowski, né? Com 126. O 119, o 3, que é o Ty Dillon, né? 88 da Júnior, né, que é o carro do no nome do Rick Henrique, né, tem quarto lugar com 114, em quinto lugar o 60 do Jack Roush, que o Chris Buescher corre, né, com 113. O 54 vai aparecer apenas em 11º lugar com, conferir aqui, 92 pontos. A grande surpresa que eu vejo aqui é o 98 que é da Biad Bendetti, né, só que corre com a estrutura da RPM, né? Então, os pilotos da RPM competindo em part-time, né? Competiram nas três provas que aconteceram. Eu não tenho certeza se eles vão competir em Phoenix, né? Mas é uma surpresa, né? Enfim, Léo, é isso aí, cara. Elião. Hélio? Sim, Léo. Oh, desculpa. Sim, Léo, sim. Desculpa. Sem problemas. Foi falha técnica minha aqui. Bom, Elião. Sem problema. O carro 33 aqui na liderança aqui dos pontos construtores aqui, né, dos carros aqui, né, o Honor Points. Ele é o líder, o carro 33. A diferença de apenas um ponto aí do 20 pro carro 22 aí. E é como eu falei, eu acho que esse carro 22 aí vai ser o carro que vai lutar pelo título aí. Com certeza eu creio que ele vai muito bem aí. Elião, mais alguma coisa sobre Las Vegas? Foi isso mesmo, Léo. Vamos esperar por Phoenix, né? Uma prova que já saiu um entry list até, a gente vai falar sobre ele no, nos palpites, né? Vamos ver o que acontece, né? Se o Chase Elliott continua a tirar diferenças, se o Buescher se recupera e se o Ty Dillon mantém a liderança, né? Ou se acontece alguma outra zebra, né? Que se a gente tiver um problema com o Chase Elliott na próxima prova, ele ter essa diferença aumentando para uns 40 pontos, vai ser uma emoçãozinha para o campeonato, né, É, Leonardo? vamos torcer então por essa emoção. Bom, pessoal, então do bloco da Xfinity Series é só isso mesmo. Voltamos daqui a pouco com o bloco da Sprint Cup.